parada é desigual, até sei quem vai ganhar. Não importa o resultado, o que me interessa é lutar. As regras são pesadas, mesmo assim vou encarar. Não adianta chorar, comprou tem que pagar. Não adianta gemer, nasceu tem que sofrer. Não adianta correr, qualquer instante vai morrer. Cada um pra si, o outro que se dane. Se o outro for você, é certa fome. Até o prato neguinho come. É fácil de entender, o que plantou tem que colher. Sorriu até mijar, agora vai chorar até cagar. É a lei do mais fraco, é a lei do cão. Quem trofar é certa a prisão. A coisa só muda debaixo do chão. É a lei do mais fraco, é a lei do cão. O que eu quero eu sei, não consigo pôr em prática por causa da porra dessa lei. Se der uma de forte, o jogo endurece. Se der uma de mole, o sistema te engole. Se trabalhar, o governo vem tomar. Se partir pro crime, muda o regime. Sai do espeto, cai na brasa. Por mais que você luta, quem ganha mesmo é o filho da puta. Já levei muita porrada, muitas ainda vou levar. Na hora de sorrir, lágrimas no lugar. Não tem mais santo que aguente o tranco. O cão tomou conta, é muito azar. Não tem otimismo, nem adianta rezar. Quando a barriga roncar, vai ter que roubar. Quando o enviado te azarar, vai matar. Não adianta esconder, o computador vai te achar, vai te guardar. Lá dentro é bom pra meditar. Santo nenhum vai te escutar, ninguém vai te visitar. Não aguentou a pressão, vai dormir no chão. É a lei do cão, se não tá gostando, escolhe o caixão. É a lei do mais fraco, é a lei do cão. Quem trofar é certa a prisão. A coisa só muda debaixo do chão. É a lei do mais fraco, é a lei do cão. É difícil a parada, dá medo até dentro de casa. A mina que se vai, o mano que te trai. O avesso que persegue, o sonho que se perde. A revolta que explode por dentro. A pressão aumenta, fique atento. Na frente não tem aviso, todo gesto traz um risco. Não é permitido descansar. Não interessa quem morreu, a vida tem que continuar. Melhor não lamentar. Viver de ilusão pra diminuir a humilhação. A lei do mais fraco foi feita pelo cão. Quando não é fantasia, é fantasma. Porninharia, compram sua alma. Rico dita regra, se não obedecer, o bicho pega. Pra pobre, tudo é embaçado. Só sobe quando morre queimado. Andar na contramão sem saber. Quando parece certo, surpreende você. O imprevisto te pega de frente. O mundo fica contra, não dá pra decifrar o que faz com a gente. É a lei do mais fraco, é a lei do cão. Quem trofar é certa a prisão. A coisa só muda debaixo do chão. É a lei do mais fraco, é a lei do cão. A vida é injusta na prática. Se comparar bem, a morte é democrática. Não importa se vai de jatinho, se é negão ou branquinho, se é grandão ou baixinho. A morte leva tudo pro mesmo caminho. Não tem como fugir do pecado. É igual caranguejo, pensa que vai pra frente, mas tá de lado. Na frente do cano é embaçado. Por trás tá condenado, nesse jogo de azar eu tô ferrado, já tá escrito o resultado. No saco ou no terno, alguém tá esperando no inferno. Ninguém estende a mão, outro joga. papelão. Vivo ou morto, me jogaram no chão. Não conheço quem não lamenta. Na hora da dor, a morte é lenta. Do lado mais fraco, que a corda arrebenta. Não apaguei o sonho bonito que sonhei, mesmo sabendo que não vencerei. Viver bem é um sonho, pra sempre lutarei. O que eu quero está acima de qualquer lei.